E galera, começa agora mais uma edição do Yop Dan Shimun. Essa não é fake. Espero que ninguém tenha ficado chateado com o áudio explicando que não ia ter edição na semana passada. E bem, eu sou o Vlas Júnior e eu tô aqui com o Luke Lucas, que vai falar um pouquinho daqui a pouco de como é que foi o carnaval. Mas só queria avisar que essa é a edição número 73 do Yop Dan Shimun. Luke Lucas, e aí, como é que foi seu carnaval? Você que ficou incomunicável durante o carnaval? Não, eu aproveitei o carnaval, não é que eu fiquei incomunicável, eu saí, ué, eu vivi. Eu não fiquei... Foi pro bloco de rua, foi pra festa... Foi bloco do barril, olha aí, que é R$45 o abadá, você toma chopp normal, chopp de vinho e toma sorvete de graça. De graça não, né, eu paguei R$45, mas por 2 dias... Então tente saber o meu estado quando eu cheguei em casa depois, né? Não. Que eu fiquei louco. Quero saber. Eu fiquei louco. Bebi muito chope. Era muito chope. Eu botava o sorvete de groselha dentro do chope pra ficar um chope de groselha. Meu Deus, porque, que merda. Porque era de graça, velho. Eu podia fazer isso. Eu podia jogar na cara das pessoas que não compraram abadá que eu podia fazer aquilo. Que merda. E aí eu dividi com a namorada, e a gente bebeu pro caralho. Aí isso foi na praia. Ah, legal, né? O carnaval aqui, fevereiro inteiro, não choveu um dia. No carnaval choveu todos os dias de noite. É uma merda, né? Vamos demitir São Pedro, que tá foda. Que merda, cara. Bem... E você aí, na Bahia, o lugar onde tem carnaval... Na Bahia? Na Bahia? O que que eu tô fazendo? O que que eu tô fazendo na Bahia, cara? Você viajou pra Bahia, cara. Eu viajei pra Bahia? Eu não sei saber. Vixe. Eu viajei pra Bahia sem saber, ó. Não, cara, se eu estivesse na Bahia, eu acho que é impossível não ter visto carnaval. Não é Bahia que você mora? Pô, eu, pô, Fortaleza, caralho. Ah, era Bahia isso aí, tá certo. Vai bem. Esse é o paulista, cara. Ele não sabe nada de sudeste pra fora, cara. É, uma vez eu vi um mapa do Brasil, dos sulistas, que tinha realmente assim, tinha os estados do sul e do sudeste. Aí tinha, acho que é Amazonas, que era o norte todo. O nordeste era Bahia, O Nordeste todo era Bahia. Aí tinha era Brasília vida, e o resto era Goiás. Horrível, cara. Eu lembrava que era ou era Bahia ou era Ceará. Acho que era Bahia, que era o mais provável, e não era. Tudo bem. Tá bom. É, bem. Então. Foda-se. Cara, não fiz muita coisa não, cara. Faz tempo que eu não saio pra festejar o carnaval, vamos dizer assim. Faz tempo, assim. Antigamente a gente sempre ia pra. Uma espécie de cidade litorânea pequena que tem carnaval de praça, mas faz muito tempo que eu não vou. Aí, mas você não é uma daquelas pessoas que fala eu odeio carnaval lá, né? Não, eu não odeio carnaval, cara. Eu só não tenho muito saco pra essas festas assim. Não, assim, por exemplo, eu tinha vontade, se eu tivesse grana, de um dia passar o carnaval no Rio, cara. Ir pra não sambar, mas ficar assistindo os escolas de samba na Sapucaí. Eu acho legal. Não, é porque eu não entendo a pessoa que fala que não gosta de carnaval. Gente, é um feriado de 3 dias quase, de 4 dias. Quase. Por que você tá reclamando, gente? 4 dias de feriado, você não gosta de carnaval, fica em casa, velho. Mas não tem problema, é feriado ainda. Eu concordo, cara. Só porque tem um samba do lado de fora, não quer dizer que você desconsidere o feriado inteiro, que você passou coçando o saco, porra. Eu só dei razão pra um cara que falou que odeia carnaval, porque ele falou que... Quando tem carnaval, não passava a TV Globinho. Eu falei, não, isso aí, tá certo. Isso aí eu considero. Eu considero sua justificativa. Mas isso foi há tempos atrás, né, cara? Porque agora eu não passo TV Globinho de jeito nenhum. Agora eu não passo TV Globinho direto. É a vida, triste. Não adianta e mais. E aquilo, né? Teve uma marca de esporte aí que fez camisas pra Copa. Que... Botava eu amo o Brasil, aí o coração era uma bunda, né? Aí todo mundo, ai que absurdo, o Brasil não é só bunda, o Brasil não é sexo, não sei o quê. Era 2 horas da tarde, o jornal hoje tava passando o resumo do carnaval e eu tava vendo peito e bunda de mulher, cara. Direto, não tem problema. O Brasil não é só bunda e sexo. Mas no jornal hoje tava aparecendo mulher com os peitos de fora lá. É uma beleza, carnaval é isso aí. Cara, eu sei lá, fiquei em casa, tranquilo. Fiz nada demais, vi o Oscar, fiquei frescando com o pessoal por causa do resultado do Oscar. É, pessoal revoltado vi, com, mas... com, com alguns resultados. Que porra é essa, bicho? Era tão óbvio que ia acontecer. Ah, mas eu vi todos os resultados, eu falei, eu concordo com a maioria, tá tudo bem. Eu só não concordo com o filme porque eu não vi o filme. E o resto, tá tudo bem. Mas nem que eu concordo com a maioria, porque eu não sabia que ia ganhar. Por exemplo, melhor filme de. Melhor filme. O 12 Anos de Escravidão. Quando eu assisti, saí do cinema depois de assistir o filme, eu olhei, pô, isso vai ganhar um Oscar, tenho certeza. É porque é o tipo de filme que a gente falou que ganharia o Oscar, né? Exatamente, cara. O filme não é ruim, mas não é, também não é o filme mais divertido. Na verdade, ele é um filme que você sai do cinema com vontade de esquecer que você é um ser humano, sabe? Então terrível que o negócio é. Mas... deve ser a mesma sensação que eu tive com o Maus, né? É, bem por aí, cara. Eu acho que pior, talvez. Então, Frozen. Todo mundo sabia que Frozen ia ganhar, mas tem o pessoal revoltado. Não, o filme do Miyazaki não ganhou, o Miyazaki é muito melhor. É, muito melhor, muito, muito melhor. Mas todo mundo sabia que o Frozen ia ganhar, pô. Não sei, não vi nenhum dos dois. Que merda de vida. Eu só vi o Let It Go lá, a música que é bonitinha, e tá tudo bem, não tem problema. Mas, assim, tu deve ter visto um monte de gente falando de Frozen, não foi não? É, foi o filme mais hypado desse verão. Mas foi um filme com maior bilheteria da Disney, cara. Ganhou de Rei Leão. Olha. Até parece que ia ganhar. Eu não sei, eu não vi o filme, eu tenho meu preconceito, mas não, eu vou ver ainda, vou ver pra chegar em Blu-ray. Não é, o filme do Miyazaki é muito melhor. Eu vi o filme do Miyazaki. Eu só não vi o Ernest Celestine, o filme francês lá, que parece legal. Duvido ser melhor que o Miyazaki, até pelo trailer que eu vi, mas parece legal, parece até melhor que Frozen. Mas todo mundo sabia que Frozen ia ganhar. O melhor filme estrangeiro, por exemplo, que ganhou, ninguém precisava assistir pra saber que ele ia ganhar, cara. Era o mesmo filme que tava no... O filme tava concorrendo a melhor filme estrangeiro e a melhor filme, porra. Mas sobre a apresentação do Oscar, show e tal, eu queria ver a Ellie apresentando. Você sabe, foi legal, foi ruim? Foi melhor que ano passado, que o Seth MacFarlane. Eu só vi do selfie só e a da pizza. O resto eu não vi se teve mais coisa legal. Legal, foi divertido. Ela frescando com o pessoal. Cara, sabe a hora que eu fiquei assim, falando, caralho, como é que fizeram isso? Foi a hora que o Jim Carrey foi apresentar um prêmio. Não me lembro qual foi o prêmio, mas. Ai, meu Deus. Jim Carrey. Ele não fez nada absurdo, não. Porque pensando, caralho, a gente tem coragem de levar o Jim Carrey pro Oscar de novo? É porque eu acho que nem o Jim Carrey tem a cara de fazer a bunda dele falar de novo na apresentação. Ele amadureceu. Mas o. Falando também em Oscar. É, eu fico puto com a Globo, né? A Globo gasta milhões pra ter a exclusividade do negócio, pra passar carnaval e no outro dia passar um resumo rapidinho, qualquer merdinha da apresentação e foi. Não fingir que isso não aconteceu. Pelo lado bom, cara, você não tem a tradução simultânea do pessoal. Não, mas caralho, a tradução simultânea é incrível. É muito medíocre, acabam... cara. Esse ano tava muito, muito medíocre, cara. Não, e eles acabam com todas as piadas, aí ele tenta explicar uma piada, aí tipo, a piada se perde, vai pro outro, e a pessoa perde a fala do que tá falando, é incrível. Na segunda-feira, inclusive, depois do Oscar, o Porta dos Fundos lançou um vídeo, tradução simultânea. Foi genial, cara. Não vi, eu tenho que ver. É genial. Na TV por assinatura ainda passa o Oscar, tipo, depois com legenda? Passa o dia seguinte com legenda. Ah, já, então perdi, droga. Perdi de novo. É a vida, é o carnaval, tem que pular carnaval, então não vou ver o Oscar, né? Tudo bem. Aí sim, cara, escolheu o Oscar. A gente acertou alguma coisa daquele podcast que a gente fez? A gente acertou um monte, por exemplo, o melhor filme estrangeiro que eu falei. Eu acho o filme chato pra caralho, vou te falar. Eu assisti o melhor filme que ganhou o melhor filme estrangeiro. O único filme da lista de melhor filme estrangeiro que eu assisti foi o que ganhou. Mas eu achei bem chato, cara. Mas é isso mesmo, o filme estrangeiro normalmente é chato que ganhou. Não, cara, tem muito filme estrangeiro foda, mas esse eu achei... Ah, não. O filme não conta nada. Porra nenhuma, cara. É tipo a vida de um cara, que ele é um escritor, que escreveu um único livro na vida, há 30 anos atrás. Aí passa o filme todo ele passando de festa de um lado pro outro, andando em Roma, e não acontece nada, não tem sentido, ele não vai fazer escrever outro livro, não vai acontecer porra nenhuma. Tipo, tem um monte de cenas aleatórias com coisas diferentes, tem uma freira lá famosa que, é, que vai na casa dele, mas porra nenhuma acontece, sabe? Ah, mas é igual tipo o Central do Brasil que foi pro Oscar. Que porra de filme chato do caralho. Mas ele todo conta mundo, uma história, porra. Mas ele conta uma história. Ah, pelo menos é muito ruim isso. Então. Cara, vida... eu vou te falar. É porque o pessoal ficou legal, puto com... Também não acho muito legal. O pessoal ficou puto com os caras do Oscar, porque botou A Vida é Bela pra ganhar o Oscar ao invés de Central do Brasil. A Vida é Bela é um filme muito mais muito foda melhor. Do que Central do Brasil, gente. A Vida é Bela é muito melhor. Fuder. Nego não viu o filme, esse poder. Eu ficava puto depois que eu vi A Vida é Bela. Falei, como é que o pessoal falava mal disso? A Vida é Bela é muito melhor, realmente. Ah, eu fiquei feliz que o Afonso Cuarón ganhou de diretor. Uhum. Foi legal. Leonardo DiCaprio, Lágrimas. Esse Oscar. Lágrimas pro Leonardo. Eles destruíram o Oscar pra muita gente, né? Só não deram pro Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio nem no selfie ficou lá. O Leonardo DiCaprio, pra não dizer que não ganharam nada, o Grande Gatsby ganhou 2 prêmios. Também é um filme do Leonardo DiCaprio. E ele, ele roubou pra ele. Ele botou o nome dele no negócio ali. Não é mesmo. Não, mas ele é o protagonista. Ele não é o protagonista, ele é o grande personagem do filme, vamos dizer assim. Mas ganhou em maquiagem e figurino. Valeu! Ninguém diz, é pinta em cima, bota o cara pra grafar em cima, foda-se. Ai, cara, é foda. Foi impressionante, né? O que o pessoal ficou também impressionado foi igual o ano passado, as Jazz de Pi ganhou melhor fotografia e era tudo em CGI, né? Aí esse ano, quem ganhou de novo, quem ganhou fotografia foi o Gravidade. Gravidade que é tudo CGI também, pô. Genial, cara. É academia incrível. É foda, cara. Uma novidade, né, que eu não comprei ainda. Eu tenho meu 3DS agora e... É, eu soube no dia que você... Eu gritei pra todo mundo, porque eu queria amigos na minha lista de amigos. E aí você jogou Pokémon com o pessoal? Não, não tenho Pokémon. Eu prometi a mim mesmo que eu só vou comprar jogos depois que eu zerar um, né, que eu tenho atualmente. Eu vou bater essa aquele promessa, do Luigi, do Mario. É, o meu é o RPG do Luigi e do Mario, que veio junto com o bundle. Então o meu 3DS é pintadinho com o Mario e Luigi. Apesar de eu não gostar muito do Mario, tá bom? Fingi que por R$800 eu aceito. E veio com o jogo do RPG do Mario que eu gosto, então não tem problema. Eu vou ser verme, eu vou comprar um R4 lá, o cartãozinho, pra jogar jogo de Nintendo DS. Foda-se. Eu sou um verme mesmo, mas é a Nintendo, eu não gosto da Nintendo, então não tem problema. Tá bom. Não sei o que você comprou o 3DS, dizendo que não gosta da Nintendo, mas tudo bem. É porque eu gosto do Pokémon só. Tá bom. Que merda. Bem, vamos para as notícias dessa edição. Distribuidora tem dificuldades para lançar Blu-ray de Azul é a Cor Mais Quente no Brasil. Então, eu não cheguei a ver esse filme, ouvi muita gente falar desse filme, não sei se você também ouviu falar, no Twitter o pessoal tava falando muito, o pessoal tava assistindo, que é um filme de duas jovens que são lésbicas e tal, que é baseado num HQ, e bem, o grande coisa que eu até trouxe a notícia, mesmo tendo visto esse filme, é porque eu acho isso uma folha filha da putagem, cara, que assim, a distribuidora do filme, ela tá querendo lançar o filme no Brasil e tal, tranquilo, só que... Nenhuma das, como eu posso dizer assim, das companhias que fazem Blu-rays aqui pro Brasil tá querendo fazer o Blu-ray desse filme, porque diz que tem cenas inapropriadas pras pessoas, sendo que o filme é mais 18, cara. Desculpinha, né, cara? É só porque é de lésbica, cara, provavelmente. Foda. O pessoal da Imovision, né, que é o pessoal da distribuidora, foi perguntar, né, pra empresa Sonopress, empresa brasileira, e ela falou que ela recusou e ainda disse que nenhuma outra empresa ia fazer o serviço. Aí eles não foram falar com com a produtora da Sony, a Sony DADC, e também eles disseram que não iam fazer. E é porque é um filme premiado, cara. O filme foi que ele ganhou a Palma de Ouro em Cannes. E é baseado no HQ famosa também. É foda, cara. Eu acho absurdo. Muito absurdo. Só porque tem duas garotas lésbicas. Que merda, é história, cara, de garotas lésbicas. Não é um filme agressivo. Não é um filme que mostra cenas e mais cenas de sexo, não sei o quê. Não, cara. São histórias de duas adolescentes que se apaixonam. É, qual o problema, gente? Eu não entendo. É amor, gente. É bonito. É porque não são dois homens, que dois homens é mais mainstream, já apareceu na Globo se beijando. É, entendeu? Se for dois homens, tudo bem, mas eles não podem. Não pode. Cara. A merda, cara. A merda. Assim, eu nem sei se o filme é bom, nem tenho tanto interesse até. Vi muita gente falar do filme, pessoal, tem gente que elogiou bastante, tem gente que falou mais ou menos. Mas, cara, eu acho um filho da putagem esse negócio. Merda essa. Aí o filme vai sair em DVD, só em DVD aqui no Brasil. Não vai sair em Blu-ray pro pessoal que gosta de colecionar, que é o único pessoal que compra DVD no Brasil. No caso, compra DVD não, né? Compra DVD não, né? Blu-ray. Compra Blu-ray. É, porque o pessoal vai comprar o DVD mesmo sem lançar o Blu-ray, cara. Não tenho a menor dúvida. Sei lá. É muito triste, assim. A gente vê que é mais por preconceito mesmo que qualquer coisa. Porque é um filme premiado, não é qualquer merda. Ele tem lá o seu... Pode jogar na casa de todo mundo lá, gay e tal coisa, e mesmo assim não consegue vir pro Brasil. É, não sei, eu acho absurdo, é por isso que tá aí a notícia. E é isso, é um absurdo. Quem quiser comentar aí, comenta. Quem achar que estão certos, que se foda. E somos... a gente é totalmente parcial, cara, aqui nesse podcast. Esse negócio de imparcialidade não é com a gente, não. Parcialidade de cu é rola, rapaz. Você tá entrando num blog. Blog é coisa. Eu adoro quando alguém vem no meu blog e fala: ai, você está sendo muito parcial. É claro que eu sou um blog, essa porra. Eu sou parcial. É assim, então vamos pra próxima notícia. Madoka Mágica e outros animes chegando ao Netflix. Então, um pacotão de animes que estão chegando no Netflix lá pra março, né? Pro mês de março. É, pra esse mês, que... março. É, pra março. Eu ainda tô no carnaval. Que foi em março. Mas o carnaval é fevereiro, velho. O carnaval tá errado, tá tudo errado. É por isso que choveu essa porra. Se o carnaval fosse fevereiro, não chovia. O pacote de animes que eles anunciaram pra chegar a Ono Exorcist, bacana, que é bem bacana. Que é foda. Tem Black, Hunter x Hunter, é novo Hunter. Popeye. É o novo. É o novo Hunter x Hunter, de 2011. Cavaleiros do Zodíaco, Saga de Hades, que vocês não precisam ver porque é ruim. Madoka a Saga Mágica... do Santuário é a melhor coisa que já foi feita de Cavaleiros do Zodíaco. O resto é uma merda. Mas aí você lembra depois que a Saga do Inferno é uma merda. Mas tudo bem. Que na Saga do Inferno o cavaleiro inimigo se apresenta. Ah, eu sou o besouro da constelação de não sei o que. Aí ele morre com um golpe depois. É uma merda. E Madoka Mágica e Sword Art Online. Que é meio triste, né? Porque Sword Art Online não merecia tudo isso. Eu odeio essa porra. Não é famoso, cara. Você sabe que é famoso. Você sabe que muita gente gosta, cara. É, e Log Horizon não consegue quase nada de vender DVD. Que é triste. Mas é estranho. É estranho a notícia estar no Crunchyroll. É, tudo bem, é amizade. Não, assim, eu vi a primeira vez a notícia num outro site, só que eles só falavam do Madoka Mágica e do Sword Art Online, que é certeza. Aí eles querem certeza que deve entrar no dia 15 de março. Aí quando eu vou ver o Crunchyroll, tem a do Crunchyroll que tá mais completa do que a do outro site. Só falta o link pra falar: assina aqui você também. Um detalhe, a fonte da notícia do Crunchyroll é o site Filmes Netflix. Mas quando essa notícia que tava falando aqui, que eu não sabia, é que tem um anime de Pokémon lá na Netflix. Pois é, dia 1º de março agora, colocaram o Pokémon Black White e dois filmes do Pokémon Black White. Ah, não sabia disso não. Colocaram Dragon Ball Z, a Batalha dos Deuses, pouco depois saiu do cinema. Ah, mas isso já tinha, já. Não, sim, só tô falando que foi pouco depois de sair do cinema. Ah, foi? Não sabia. Isso eu não sabia. É que é inédito isso no Netflix. Os maiores filmes do Netflix é tudo velho pra caralho. Não, cara, mas eles colocam um monte de coisa agora, pouco depois de sair do cinema. Não são as melhores coisas, mas eles colocam antes de sair na TV por assinatura. Então é. Não é. Ah, isso é dois normal. Meses depois, mas. Isso é normal. eu vi aqui agora que eu tô feliz, é que tem o Identidade Bourne. Finalmente eu vou assistir essa merda. Sempre acontece alguma coisa comigo que eu não consigo ver esse filme, sempre paro na metade. Eu vou finalmente ver essa porra. Eu assisti, cara, aproveitei o carnaval, o primeiro dia, pra terminar o House of Cards, que é uma série exclusiva do Netflix, né? Foi feita pro Netflix. Eu vi a primeira temporada toda dessa série do Netflix, muito boa, no sinal. E eu tô queimando indicação do próximo podcast, mas tudo bem. Você devia ter visto She-Hulk, que eu falei, você não assistiu. É, eu não assisti, cara. Eu pensei, vou assistir essa do Kevin Spacey. Assistiu que tem episódio pra caralho. É, pois é, peguei She-Hulk a 3 episódios, essa do Kevin Spacey é 13. Isso porque eu vi só a primeira temporada. É, tudo bem, vou fingir. Fingir que você teve boa intenção. Ok. O Netflix também tá com umas coisas meio estranhas. Eu tava olhando. Eu fui fazer a lista dos animes que tava no Netflix, botar lá no meu blog, né? Que tem as listas dos animes aí no Brasil. E quando eu fui olhar, tem animes que estavam no Netflix que do nada não estão mais. Simplesmente foda-se. É porque eu acho que ninguém assistia aquela merda, né? Tem o Cinderella Boy que eu assisti por causa do Netflix, eu não assisti na TV quando passava. E que é muito bom, cara. Só que tá só a página lá dizendo que ele tá indisponível. E tem o Death Note Paprika. Death Note Paprika nem página mais tem. Ah, o Paprika eu nem lembro de ter visto no Netflix. Tinha sim. Inclusive, se você procurar pelo Paprika no Netflix, aparece um iconezinho do Paprika, mas não aparece a página do Paprika. Eu lembro de ter visto um outro que era. Não sei o que. Eu não lembro o nome do filme agora. Que é do mesmo diretor. Esqueci o nome agora. Fat Blue não. Não, Tokyo Godfather. Ah, cara, ele tinha também no Netflix. Também não vi, não. Ele não tá mais, não. É, eu tava olhando o Death Note, eu até entendo, porque colocava no Crackle, né? Então acho que a Sony proibiu de botar no Netflix. Embora tenha o Iron Man, tanto no Crackle quanto no Netflix. É uma bosta mesmo, acho que a Sony olhou ali. Ah, foda-se, quem vai ver mesmo em um lugar? Tudo bem. O anime do Iron Man é uma bosta mesmo, meu Deus do céu. Só que a Sony tem um pior, cara. O Crackle da Sony tem um Wolverine. Ah, mas se tá no Crackle, então beleza, eu vou ver depois. O Wolverine? Sério? Não, o Top Godfather é esse que tá falando. Não, o Top Godfather não. Tá não. No Crackle só tem o Wolverine que você tá falando? É, não, é que eu disse que o Crackle também tem uma coisa pior do que o Iron Man, que é o Wolverine. Nossa, aquele Wolverine anime do Wolverine. O Crackle, cara, ele só tem agora o Blood Plus, o Death Note, o Iron Man e o Wolverine. Nem o Samurai X que tinha não tem mais. O Samurai X é legal. O único problema do Crackle é que ele era dublado em inglês. Mas o Crackle também tem comercial no meio do filme também. Né? É que nem o Super Campeões do Netflix, que nossa, é dublado em espanhol. E não tem opção japonesa, só aquela merda. Não tem opção não de nada. O anime já é ruim, aí você tem que ver em espanhol ainda, é foda, puta que pariu. Ainda bem que eu vi todo esse 2002, eu vi todo, pelo menos isso. Tô tranquilo. Mas bem, cara, eu acho que assim, o interessante dessa notícia é de certa forma que assim, esses animes são animes que são difíceis, né, de vir pra cá, são obras... Que não tem nem no Crunchyroll. O Sword Art Online é o único que tem no Crunchyroll dessa lista toda, pra você ter ideia. E o Hunter x Hunter. O Sword Art Online e o Hunter x Hunter. E do nada o Netflix, nosso serviço mais antigo, vamos dizer assim, de stream, ou pelo menos o mais famoso dos antigos, vem com uma enxurrada de anime. Né? Ou o negócio tá fazendo muito sucesso, ou o pacote tá barato pra caralho. Eu acho que não, porque eu acho que Madoka deve ser caro ainda. Eu acho que Sword Art Online deve ser caro pra caralho. É, porque tudo tá muito popular ainda. Eu não sei. Mas eu fico feliz com isso. É mais abertura de mercado pra anime. Já que fechou a TV Globinha, a gente tem que achar outra solução, né? Exatamente. Aí a grande dúvida que o pessoal tá querendo saber, acho muito pouco provável, era saber se algum desses animes vai vir dublado. Com exceção da saga de Hades, eu acho pouco provável. Porque Só se tiver uma dublagem já feita de algum desses que vai. Pois é. O pessoal tá falando isso porque eles estavam curiosos que o Netflix tá fazendo muita série pra ele próprio, então eles poderiam investir nesse mercado, mas eu acho difícil. Acho que o Netflix brasileiro ainda não tá com isso. Mas é porque, por exemplo, o House of Cards que eu vi legendado, mas tinha a opção dublado. E é uma série pura pro Netflix. É. Tinha a opção dublado, sim. Ih, eu não sei. Tão estranho. Não sei. Na minha cabeça, eu acho muito difícil. Pois é, eu também acho muito difícil. Mas só um adendo curioso que eu tinha visto semana passada é que vai estar um novo canal na TV a cabo, o Wii. Alguma coisa assim, o nome WE. E os caras vão passar o Shinsekaiori. Como assim, velho? Que porra é essa? É sério? Pô, vou ver essa porra aí, velho. Vamos ver se aqui a notícia. Tem ela no J-Box. Era pra você. O Shunano noticia essas coisas, então. Ah, não. Nossa, eu nem entrei no meu blog esses dias. Não sei se tem coisa. Tô de férias. Então é isso aí, pessoal. Vamos pra discussão da semana. Então, essa semana a gente vai falar um pouco sobre essa enxurrada que tá vindo aí de seriados de super-heróis e os seriados que a gente viu, né, na nossa vida, ao longo da nossa vida. Seriados bons, seriados ruins. A maior parte são ruins, né? Eu botei aqui a maior parte é uma merda. Os bons, os maus e os ruins. Ruins não, os péssimos. Os piores. Os chatos pra caralho. Todo mundo sabe que o melhor de todos é Batman Feira da Fruta. E como é que pode ser verdade uma porra dessa, hein, Batman? Me explica essa porra. Ele é forever fodão. É uma das maiores coisas que foi feita pela humanidade até hoje. Mas vamos deixar de lado o Batman Feira da Fruta pra falar de outros seriados. Deixa eu começar então, dessa vez. O Luke, eu sempre pergunto se o Luke quer começar, então eu vou começar dessa vez. Então, esse primeiro seriado que eu lembro, cara, não é nem de super-herói assim, cara. Eu me lembro muito do Hércules, mas eu vou deixar um pouquinho de fora do seriado do Hércules da China. Mas o que eu me lembro muito, cara, é o do Street Fighter. Que saiu. Não sei se você lembra. Que é uma bosta. Puta, é muito ruim, cara. Que é o protagonista é o Kung Lao. Aí tem uns personagens que não existem no universo do Mortal Kombat. Não é nem Street Fighter, isso que é o Mortal Kombat. Eu lembro dessa porra. Mas eu só lembro de ver em VHS. Não lembro de ver, tipo, em TV. Não, né? passou no SBT, cara. Era uma merda, cara. Puta, era um seriado muito ruim. Quem lembrar aí, eu não sei nem dizer direito. Eu me lembro que o Kung Lao lutava, acho que era contra o Shang Tsung, eu não lembro, assim. Eu sei que ele sempre levava uma surra. Aí tinha um grupinho especial que era o Kung Lao e mais dois personagens. Era uma garota que era uma ladra. E o outro era um. Eu não lembro que era o outro. Mas esse grupinho vivia o seriado todinho fugindo do pessoal do Shang Tsung. Do Shao Kahn. E tentando. De tudo ver como é que fazia pra ganhar. E no final todo mundo morria. Era muito. Era bem nesse nível. Era uma merda, cara. Era uma merda. Pior que eu me lembro bem. O último episódio, os três protagonistas morriam mesmo, sabe? Eu tô falando spoilers disso, mas é porque realmente não merece ser visto. Mas bem, Luke, mas eu vi isso em VHS mesmo. Eu peguei, aluguei. Pior que eu aluguei umas 3, 4 fitas dessa porra. Era muito ruim. Tem algum aí do seu que você começar? Vamos começar? Eu gosto do Batman do Adam West, cara. É desoção. É trollagem. É muito ruim, mas é engraçado. É muito pra ruim, caralho. Eu concordo que é absurdamente. Mas é. Hoje em dia, né? Na infância, ia empolgado com o porra do negócio. Passou esses dias, faz 3 anos, mas tudo bem. É, tava passando aí na Band, um horário qualquer lá pra tapar buraco, e eu assistia todo dia, porque é muito divertido. O Batman com aquela máscara, com aquele risco branco no nariz, porque eu não sabia porque. Batman gordinho. E sério, passou o episódio do tubarão lá do. que ele usa o spray anti-tubarão, que ele taca no tubarão, o tubarão cai no negócio. É muito engraçado, é muito divertido. Eu acho que até hoje dá pra ver, dá pra se divertir. Não, na verdade eu acho que hoje em dia é melhor se ver se divertindo, porque naquela época o pessoal levou a sério. Batman com barriga. É uma merda, cara. 160, puta que pariu. O pessoal tinha um nível muito baixo, né? Não aceitava qualquer merda mesmo. Mas ele era melhor do que o do Super Amigos que tinha. Mas bem. Mas Super Amigos, puta que pariu. Mas bem, tem um, cara, desse, da Marvel, que eu lembro bem, que eu me lembro que eu vi o filme. Eu vi o filme antes, apesar de que o filme, se não me engano, era depois. E tem um seriado, que é o do Flash, cara. Putz, cara. E pior que eu achava foda o filme, que tinha toda a história de como é que o Flash fazia. O cara tinha que comer pra caralho, pra correr. Eu só vi o filme desse seriado. Eu vi o seriado. Cara, o seriado é muito ruim, cara. O filme ele já não é essa toda, mas o seriado, puta caralho, era muito ruim, cara. Muito, muito ruim, cara. Cara, eu não sei descrever, mas pessoal, não assista o seriado do Flash. Aliás, todos os seriados da DC, antes dos anos 2000, eu acho que ninguém merece dar uma olhada. Olha que até depois dos anos 2000, né? Tem um lá que é foda, né? Que vão me emendar e vão falar mal dos Smallville. Não, ainda não. Ainda não, porque antes de falar de Smallville, eu tenho que falar de outros dois seriados dos anos 80, um que eu vi. Dos 80 e um dos anos 90 que eu vi. Dos anos 80 tem um do Hulk, que eu vi a maior parte dos filmes da Globo, mas eu vi a parte do seriado. Eu só vi os filmes também. Que só lembro por causa da musiquinha mesmo, de final. Eu vi o filme que tem o Thor, e o Thor usa roupa felpuda. É horrível. Cara, eu lembro que os conhecidos meus do podcast, quando saiu o filme do Thor, o primeiro filme do Thor, dessa nova leva da Marvel, eles pra falar, em vez de eles falarem do filme do Thor, eles falaram do filme do Hulk com o Thor. É muito foda. É horrível o Thor. O Thor com aquelas coisinhas felpudas no braço, é horrível aquele filme. E ontem, eu, por acaso, tava vendo o negócio das escolas de samba e tava passando o Hulk na Record. O primeiro filme do Ang Lee? Ang Lee, é. Nossa, que merda, hein? Puta que pariu, Hulk verde gelatina, foda. Não, estranho, na minha opinião, é o rosto. É o Hulk meigo, cara. É o Hulk moe. O Hulk moe, cara. E ele lutando com os cachorros, com os dálmatas, é foda. Meu Deus, cara. Eu fiquei até triste agora. É bem. E tem um outro filme que eu queria falar, outro seriado, né, que eu queria falar do Smallville, era Clark e Lois, cara. Seriado do Superman dos anos 90. Não fale mal de Clark e Lois. Clark e Lois é foda. Eu adorava. Passaram a Globo direto. Eu tenho lembranças da minha infância de eu sentado no chão da sala vendo Clark Lloyd, velho. Superman havaiano. Não, cara, não era não. Não era foda, não. Era, porra. Era muito maneiro. Era muito melhor que um seriado aí que você não me deixa falar. Era você melhor, vai falar muito... daqui a pouco. Mas não era não, cara. Não era não. Não era bom não, cara. Melhor Lois Lane. Quando eu era criança, eu me divertia pra caralho com o Clark Lois. Só que ele foi se eu fui crescendo e ele foi reprisando. A última vez que eu vi no SBT, eu olhava assim, caralho, eu gostava dessa merda. Não, cara. Não eu era... adoro o Clark Lois. Assiste de novo. Assiste hoje em dia. Assisto hoje em dia. Eu acho que o Tupac claro vai se divertir mais do que esse, cara. Não vou fazer isso com a minha memória, não. Então tá, agora fale aí de Smallville. Não, eu vou falar enquanto isso, eu vou falar de outros super-heróis, que é o Power Ranger, garotos adolescentes com superpoderes. Que enfrentam vilões bizarros. A Rita Repulsa, o que era a Rita Repulsa? Né? Era uma senhora com um chapéu pontiagudo bizarro. Era muito estranho. Interessante, sabe, nos Power Rangers ele tinha coisa assim colada, né? Pegava o seriado japonês, no caso do primeiro era o Zio Ranger, e eles só colocavam algumas cenas com atores americanos, né? Cortavam e colocavam com atores americanos. Inclusive a Rita Repulsa, que é a mesma vilã do Japão. Ah, é, aquela senhorinha japonesa. Que triste. Que triste. Aí tinha um que era os Power Rangers Turbo, que tinha uma vilã gostosa. E tinha um garotinho que quando virava Power Ranger, ele ficava grande. Que não fazia sentido nenhum aquela porra, mas beleza. Devia doer, né, velho? Que os ossos esticam, a pele estica pra caber dentro da armadura lá dos Power Rangers. É muito, né? Muito ridículo, cara. Puta que pariu. E isso é, de novo, uma desculpa pra poder usar o do seriado japonês. Porque como o do seriado japonês era um cara mesmo, não era um garotinho, então eles tinham que fazer essa coisa pra poder usar as cenas de luta do seriado japonês. Por que não botar um cara ao invés de um garotinho, né? Tudo bem. Vamos inventar essa situação. Fora que o garotinho dirigiu o carro. Eles estavam contra a lei. Zordon deveria ser preso. Porque ele não pode botar um carro na mão de alguém que não tem carteira. Cara, é incrível. Com o tempo foi passando, os barrinhos foram mudando, né? Alguns, as cenas são filmadas realmente aqui, né? Mas... Agora o Power Ranger Verde já teve todas as cores do universo, só falta o rosa. E o Tommy é absurdo, né? O Tommy é absurdo, cara. O Tommy foi... Começou como verde, aí passou pra branco, aí depois foi vermelho. Aí foi dourado. Aí não, foi vermelho? Foi vermelho. Ele já foi vermelho. Aí foi dourado. Aí foi preto. Aí foi preto, que foi a revolta dele, que foi como mentor. Que não faz sentido nenhum, o universo já mudou todo, velho. Henry Kinger. Não faz sentido nenhum essa porra. É. Aí depois ele voltou como verde agora. Sério? Ele tá no naquele que junta uma porrada de Power Rangers, os antigos, aparece ele de verde novo. Eu achei legal, cara, assim, eu não via muito, já não via Power Rangers, obviamente, mas teve um episódio, eu acho que foi nessa época que ele era preto, que teve um episódio de comemoração, que tem um japonês, aí fizeram um episódio com todos os Power Rangers americanos, então tinha todos os vermelhos americanos, não tinha todos os azuis, porque o Billy já tinha morrido, né, mas... Aí o Tommy apareceu, o bicho tava gordo pra caralho. Tava, pois é. Os caras se transformavam em rede, a barriga dele aparecia, o umbigo dele. É meio triste. É, sei lá. A japonesinha lá morreu. É, a japonesinha. O Billy não morreu, não. Não, pô. Morreu, não. Eu disse, eu troquei depois. Não, foi a japonesinha, foi a amarela que morreu. Desculpa, o Billy só se assumiu Billy, homossexual. Billy virou o Power Red Rosa. Só. Ele pode ser um, ele poderia ser um Power Ranger amarelo, né? Que o Power Ranger amarelo tinha brinquedinho. E pior que assim, no Japão, o amarelo sempre é um homem. O amarelo não é a coisa, né? Só tem a rosa de mulher. Normalmente. Acho que eles acabam mudando com o tempo, botaram amarelo homens. Aí às vezes tinha duas mulheres, mas acho que era. Ela era outra cor, acho que era o branco, era a mulher. Lá. Mas bem, vamos sair dos Power Rangers e vamos pra. Smallville. Smallville, as aventuras do Superboy. Cara, que seria merda. Puta que pariu. Eu só assisti Smallville no SBT, né? Assisti as três primeiras temporadas, que ainda não apareciam os outros super-heróis. Eu parei na metade. Eu vi um episódio. Pra não dizer que eu não vi outros super-heróis, eu vi um episódio do Arqueiro Verde. Não, eu parei Smallville quando o Clark pela 18ª vez se revelou pra Lana e ela perdeu a memória. Aí eu falei, ah não, foda-se essa merda, não aguento mais. Todo final de temporada ele se revelava pra vagabunda lá, aí no começo da outra temporada a vagabunda esquecia por algum motivo a identidade dele, assim. Era uma merda, era uma punheta do caralho, eu não aguentava mais aquela porra. Tenho que admitir que as duas primeiras temporadas eu achava maneiro a ideia e tal, né? Não achava ruim, não. As duas primeiras temporadas. Aí depois começou. Primeiro, quando anunciaram a terceira temporada, eu já tava meio. Já deu, né? Aí começaram esse negócio de super-herói, já tinha saído fora. Que merda. Às vezes eu tinha vontade, né? São quase super-heróis os outros, só pra ver a merda que ficou os outros caras. E era aquela enrolação, né? Porque sempre tinha os filhos da Kryptonita lá, que pegavam poder pra da Kryptonita, sempre dava uma merda. É, todo episódio era um personagem novo. Pois é, cara, parecia o monstro da semana do Power Ranger, né? Era muito estranho esse negócio. Como assim? Quer dizer que o cara pegou kriptonita e agora tem superpoderes? Eu lembro de uma mina que ela bateu a kriptonita no liquidificador, tomou um suco lá com kriptonita e aí ela sugava a gordura das pessoas. Alguma coisa assim. Ela ficava mais magra. É, qualquer coisa, né? Tudo bem. É absurdo. Mas fez sucesso. 8 temporadas até ele voar. E ele não apareceu vestido com a porra da roupa do Superman. Ele voou, foi é demais. Não, mas muito escroto, né? Você passou 8 anos da sua vida esperando o filho da puta vestir a roupa do Superman e não aparece vestido. É só um borrão. É uns filha da puta. E a coisa. Não, e sério, a coisa mais irritante era a punheta dele com a Lana. Ele não saiu daquele relacionamento nunca. A mina virou vampiro no meio da série, sugou os poderes dele e eles continuaram tentando ter um brigue, se relacionando. Era uma merda. Eu me lembro que ela faz uma mina no Eurotrip, se eu não me engano, que ela é a que dá fora no cara e aí ela fica com um roqueiro que faz uma música falando que botou chifre no ex-namorado da menina. Tá certo. E eu lembro que ela fez um Chun-Li, aquele filme de merda, que filme de merda. Que pariu, cara. Você não viu não, o Chun-Li? Dela? Chun-Li eu não vi, eu não tive o prazer de ver. Não, cara. Não. Se chegar no Netflix, eu vejo. Não vê não, cara. Cara, eu vejo qualquer merda no Netflix, velho. Eu vi um filme lá bizarro, lá com o cara que fez o 300 Spark. Deixa eu ver o nome do filme aqui. É muito ruim, é tipo o filme mais machista do universo, assim. Muito bem. É Verdade Nua e Crua. Esse filme é uma merda, não vejo, só pra dar essa dica aí. Mas eu vi e foda-se, tá no Netflix, é de graça. Eu vi, cara, esse filme sim. Mas o... Não é o Gladiador, não? Acho que é. O Gladiador. Não sei. Os dois são iguais pra mim. É o Russell Crowe, não? É um cara com barba e careca, então não tem problema. É bem... É horrível, cara, é horrível. Bem, o que mais que a gente tem de seriado aí? Você seriado tem o incrível que tá voltando agora, que é o Heroes. Heroes, eu tava esperando alguém falar. Eu não acredito que essa merda tá voltando. Vão tomar no... Cara, pior que a primeira temporada de Heroes eu achava foda pra caralho. Eu lembro. Eu pra falar a verdade, eu gosto dos dois primeiros episódios de Heroes. Quando o Hero volta. Tipo, tudo que aconteceu era só ele voltando no tempo. Eu, caralho, que foda. Aí o resto foi... Aí o final foi aquela merda. A segunda temporada foi pior. Não achei o final da primeira temporada ruim, não, cara. A explicação pro cara conseguir o poder da menina e salvar, eu achei legal. Aí a segunda temporada, viu o negócio do pai do cara e não sei o quê. Aí na terceira organização do mal e criar pessoas com poderes. Na terceira temporada vem o cara no futuro, aí ele namora uma mina, aí ele vai com a mina pro futuro, ele volta pro passado sem a mina e ele esquece da mina, né, no futuro. Ainda largou ela lá, mano. Na segunda temporada tem o pior de tudo, o Hiro perde os poderes e o amigo dele ganha o poder de acelerar as coisas. E o Hiro fica chato pra caralho com o passar do tempo. E o... Qual que é o nome do vilão? Qual que era o nome do... É o Sylar, isso. É, aí o Sylar fica bom, aí fica mal, aí ele fica bom de novo, aí fica mal. É um saco. É aí tem o... Uma coisa boa que saiu de Heroes foi o cara virar Spock. Porque ele manda bem com o Spock. Né? É, ele manda bem. Mas o... Outra coisa que tinha era, na primeira temporada tinha o cara que era o pintor, que ele pintava as coisas e passava da dica pro futuro. Aí toda a temporada tinha o cara que pintava as coisas e mostrava o futuro na pintura dele. Sempre tinha alguém que tinha o poder do mesmo cara, assim. É porque ele morria na primeira temporada, né? E tinha a porra daquele muçulmano lá, que eu esqueci o nome daquela porra, apaguei da minha memória, que era um saco aquele cara, velho. Eu não lembro o nome do filho da puta. Eu não lembro agora também quem é esse muçulmano, cara. Eu não lembro. Eu me lembro que aquele cara que é famoso por comédia, que ele lia mentes. Que eu não entendi, ó. Não, quero esse cara, era o policial gordinho. Hã? Era o policial gordinho. Isso. É o Matt Parkman. Eu lembro. É o Mohinder, lembrei. Mohinder era um saco. E aí deram poderes pro Mohinder. E puta que me pariu, caralho. Era muito ruim. Eu não aguentava. Aí tinha o garotinho do Eu, a Patroa e as Crianças, que... Aí teve uma parte da temporada que deram... Que ele falava com deram, deram tempo de tela pra ele, aí no outro dia ele tava sem tempo de tela e sumiu do elenco. É porque, porque mais importante do que ele tinha a Lourinha, que era a mãe dele, né? E era incrível. E sumiu também. É, né? Sumiu todo mundo de Heroes, cara. Nossa, e Peter Petrelli, que atorzinho de merda. Puta que pariu, cara. Ele era muito ruim, gente. Ele era muito ruim. Ele era tão ruim que ele foi virar o filho do Stallone no Rock, porque ele tem as mesmas feições do Stallone. Ele não consegue ter feição, filho da puta. Aí ele virou filho do Stallone. Só que o Rock é bom. Esse filme é bom. Eu sei que é bom, mas o ator é uma merda. É uma merda, eu concordo que é uma merda, né? Não, acho que a única coisa que saiu daquele filme realmente foi o Sylar pra virar Spock. É. A minazinha até... tinha um grande futuro. A Save the Cheerleader, Save the World. Nossa, ela era muito chata também, puta que pariu. Mas eu não vi mais ela também. Ai, eu me curo, ai, não sei o que, eu sou triste, eu sou deprimida. Foda-se, meu irmão. Vai encher o saco de outro. O Wolverine não é tão chato assim. Pois é. O problema deve ser porque ela é virgem, né? Aí deve ser uma merda. É, tudo bem. Ela sempre é virgem, né? Não importa o que acontece. Deve ser uma vida muito triste. Mas enfim, tem mais algum? Tem o Arrow agora, mas eu não assisto. Pois é, eu vi alguns episódios de Arrow e... Cara, não é ruim, não. Não é excelente e tal, mas os caras fizeram um negócio direitinho. É, todo esse lance mais pautado na realidade, vamos dizer assim. Ele tá direitinho, cara. Eles estão criando um universo novo DC nas séries, que tá legal. É tipo, o pessoal tá dizendo que eles estão fazendo pra rivalizar com o universo do cinema, que a Marvel faz uma coisa de boa, só que as séries da Marvel são uma merda. Esse Agents of S.H.I.E.L.D., puta que pariu, cara. Que série de merda. Que série de... dizer de merda? De merda. Porque, tipo... Ah, é uma série policial. Quem gosta de série policial? Mas é ruim. Até série policial é ruim, cara. Eu gosto de série policial. Eu assistia CSI toda semana certinho. Mas essa série é uma merda. Merda. Eu vou ver com a Cif, vou ver o episódio da Cif pra ver se melhora, mas eu não sei. Eu não sei se vou conseguir assistir, não. Mas bem, então. Tem um outro que passava no SBT, não sei se você via, que era o Witchblade. Witchblade, cara? Sim, eu... Era horrível, mas assistia tudo. Era ruim. Mas a menina era pequena. Falando em meninas, tem a Xena, a mulher guerreira. Ah, mas eu tava falando, né? Se você for pegar mais antigo, tem a Xena e o Hércules. Eu acho que eu vi todos os episódios de Hércules e Xena, cara. Eu não gostava, eu achava muito tosco. Era muito tosco. Só que eu não sei, eu assistia sempre. A Xena eu assisti porque eu achava ela e a Lourinha muito bonita, cara. Mas o Hércules eu não me lembro porque eu assistia, porque realmente era. Era ruim. Era muito mal feito, cara. Era muito, muito. Era aquele CGI porco dos anos 90 que você sente aversão, assim, sabe, do negócio. Ele levantando a pedra de isopor, esse tipo de coisa, era muito ruim. Os monstros, cara, puta que pariu, cara. Nem na época dos videogamezinhos 8-bits era tão feio, puta que pariu. Tem também o seriado que é tão ruim, mas tão ruim que não teve um episódio, que é o da Mulher Maravilha, que só tem fotos. Só o piloto. E é nossa senhora, era muito ruim. Já que você falou desses assim, teve o... Que eu gostei bastante, cara. Eu falei que o do Mortal Kombat antigo não gostei, mas que saiu na internet, eu nem sei se a segunda temporada saiu mesmo, que foi o Mortal Kombat Legacy, que surgiu com um vídeo viral que os caras fizeram pra tentar lançar um filme de Mortal Kombat. Aí a produtora não aceitou o filme, mas aceitou fazer uma websérie. Aí eles lançaram a primeira temporada, tem 9 episódios, e é muito bom, cara. É um Mortal Kombat muito, muito foda, assim. Muito assim, esse meio do Mortal Kombat. Eu não assisti esse aí, não. Vale a pena, assim. Quem não viu, procura aí no YouTube. Vocês acham facinho. Mortal Kombat Legend. Legacy, desculpa. Mortal Kombat Legacy. É muito, muito legal, cara. Vale a pena. E bem, a gente falou de todas as séries assim, que a gente viu. Boas, ruins. Na verdade, todas são ruins, né? Quase todas, ou praticamente todas, são ruins. Tirando Batman e o Lois e Clark, porque é melhor de todos. Lois e Clark, não, cara. Lois e Clark, não, cara. Tirando esses, eu acho que são todos ruins pra caralho. O que eu acho assim, tem muitas dessas, como falei de agora dos anos 2000, que elas começavam bem, elas tinham um conceito legal, só que o negócio ia se estendendo, os caras sabiam mais o que escrever. Do texto, é sabia mais o que fazer. Eles têm que enrolar pra ganhar dinheiro, e a enrolação acabava com o programa. Como Heroes. Pois é, Heroes. Heroes era pra ter uma temporada só, no máximo. Pois era pra ter uma temporada. Eu acho que nem precisava da segunda, não. O próprio Smallville, cara. Smallville era pra ter umas duas temporadas, no máximo. E foi aquilo lá, né? É. Mas, bem, agora tá vindo essa enxurrada com a vinda do Arrow e do Agents of S.H.I.E.L.D. Aí inventaram de vamos fazer seriados de super-heróis, até porque tá rendendo dinheiro no cinema e tal. E surgiu notícias de alguns seriados, alguns específicos da Marvel pro Netflix. Eu não lembro mais quais são os atores. É o Demolidor, o Luke Cage e o Punho de Ferro, né? Isso. E pra TV, eles... No Agents of S.H.I.E.L.D. apareceu... Desculpa, eu confundi agora completo, é da DC mesmo. Mas acho que tinha outro, né, pra TV da Marvel, não lembro agora. Acho que não, acho que tem o do Hulk, que falam faz muito tempo que pode lançar o do Hulk. Ah, é verdade, pronto. Mas nunca sai do Hulk. Mas a DC, ela lançou o Arrow, fez sucesso, e ela deu uma louca, e agora estou fazendo um monte de coisa. Apareceu recentemente no Arrow o Esquadrão Suicida, que eles talvez virem uma série. Estavam pensando em fazer. Vai ter a série do era pra ser Policiais de Gotham. Aí mudou pra ser uma série do Gordon. Aí agora vai ser uma série do Batman, que o protagonista é o Gordon. Com o Batman Pivete. Batman Criança Prodígio. Porque ele era, cara. Nos 952, vale lembrar, que a primeira saga do 952, que é a Corte das Corujas, que o Batman vai atrás da Corte das Corujas. Ele fala que quando ele tinha 9 anos, quando ele perdeu os pais, ele fez toda a investigação pra ir atrás da Corte das Corujas. E a gente descobre que no futuro, ele como Batman, quando era criança, ele achou o lugar certo. Tá certo. Porque o Batman era foda. É roteirista. É um gênio. Mas bem, vai ter essa série do Batman, vai contar, parece que é a infância do Batman, mas disseram que vai ser mais focado em no Gordon. Não sei o que, isso pode dar. O que você acha? Você acha que isso pode dar alguma merda que preste? Olha, eu preferia que fosse baseado naqueles quadrinhos que tem da Polícia de Gotham. Da Polícia de Gotham, né? Que eu acho muito foda. Que a gente fala isso. Mas não vai ser, provavelmente. Eu desisto, né, de ter esperança. Não vai ser. Não tem um cacho. Disseram no início que podia ser, mas não vai ser. Não tenho nem esperança, porque não vai ser. Disseram que não vai ser. Contanto que o Bruce Wayne não tem um cachorro que joga basquete. Pois é. Vai ter a do Flash agora. Saiu até o uniforme, o modo como é que é o Flash. Flash não, gente. Esquece Flash. Não sei, cara. Esquece o Flash. Seriado antigo do Flash, né? Como já tinha citado antes, né? O vilão dele no episódio vai ser um cara que descobriu. Mas o problema do Flash, exatamente. Acho que o grande problema do Flash é que o Flash eu gosto do Flash, eu te falar que eu acho um herói legal. Só que a galeria de vilões do Flash é a pior galeria de vilões da DC. É simplesmente a pior galeria de vilões da DC. A galeria de vilões da Mulher Maravilha, se ela fosse realmente um seriado, era melhor do que a do Flash, porra. O cara descobriu que o boomerang pode servir pra derrotar policiais. Aí ele joga bumerangues. Isso quando ele não. Isso porque o cara do bumerangue, quando ele morre, aí volta à vida, todo mundo volta à vida, ele começa a fazer bumerangues de energia. Ah, é? Existe isso? Existe, cara, sim. Não tem aquela saga que uma galera morre e todo mundo volta à vida? Aí na Noite Mais Densa, final da Noite Mais Densa, todo mundo volta à vida, aí o bumerangue também volta à vida. Ele tinha morrido. E depois disso, aí tem uma saga do Flash com ele antes de Flashpoint, em que esse cara, ele solta bumerangues de energia. Que absurdo. E esse filho da puta, ele não contente em ser um herói merda, continuar sendo um herói merda, ele libera o Flash Reverso, que dá origem ao Flashpoint. Ah, que vida triste. Meu poder é tacar bumerangue de energia. Você tem um negócio de energia na mão, você faz bumerangue, meu irmão. Vai se fuder, velho. Vai se fuder. Ele criou a saga que seria a culpada da vida do Flash. Eu a DC inteira. Que pariu, cara. É que eu vi um filme do negócio, o filme dessa saga, do animação. É muito ruim, até na animação, gente. Puta que pariu. Mas essa saga é tem bizarro. Uma das histórias do Batman mais fodas que eu já vi, cara. Que é a do Batman pai com é a mãe. Exatamente. Porque a história sentido. é boa. Ela não é ruim, não. Mas não é a boa. Mãe virar Coringa é muito forçado, eu não gosto. Não sei, eu não acho não, cara. Eu acho que faz sentido. O Bruce morre e é isso aí. Mas enfim, está estragando a única coisa que presta no Flashpoint pro pessoal. Mas tudo bem. Mas enfim, tem essa saga do Flash e tem o seriado do Constantine. Ah, é. Tem o seriado do Constantine. Vai ter o seriado do Constantine, cara. Que não vai ter nada a ver com o Constantine da HQ, só se for dos 952. É, pode ser que tenha a ver com o Constantine 952, né? Nem se fumar cigarro, só pode fumar. Então, pessoal, vamos terminar aqui essa parte de discussão e uma parte de indicações da quinzena. Eu indico Robocop. Meio homem, meio máquina, totalmente policial. Eu adoro essa frase. Eu vi essa frase. Cara, eu acho muito foda. Que ridículo, né? É muito foda, velho. É muito ridículo, cara. Mas enfim, Robocop? O antigão, o do Power Rover. O do Padilha, eu assisti esse final de semana. E eu gostei, velho. Eu nunca fui lá aquele fãzaço do Robocop, mas eu gostei, eu me diverti. Não sei se você viu. Vi. Você gostou? Cara, eu vou te falar o seguinte. Eu achei legal, eu gostei. Mas eu concordo com um conhecido meu que não gostou e falou um negócio. Mas eu gostei, diferente dele. Mas eu concordo que é desnecessário. Pra mim, remakes são desnecessários, cara. Podia muito bem ter feito... Se os caras deixassem, né? Eu podia ter feito um filme diferente com a mesma temática. Porque fica jogando na cara, assim, por mais que seja diferente, ele fica jogando na cara o tempo todo que é o Robocop. Tem um monte de referência ao Robocop antigo. É muito estranho, cara. Mas assim, é legal, o filme não é ruim não. Mas se eu pudesse escolher, eu preferia que ele tivesse feito outro filme, não um Robocop. Ah, sei lá, eu não tenho tantos problemas, eu sei que não precisava, eu já falei isso, mas assisti, ele já tá lá, né, foda-se. Eu assisti por isso também, tá lá, vou assistir. Eu não ligava tanto pro antigo, eu gostava do Robocop, da figura do Robocop, mas... Não, mas não é nem questão de do antigo ser icônico e não sei o que. Eu gosto muito do Robocop, mas nem por isso. É simplesmente porque eu acho que não precisa fazer remake, pô. Por que não vai contar uma história nova? Porque esse Robocop não é o antigo Robocop. É totalmente diferente. Pra que a porra do nome Robocop? Diferente. Caralho. É porque se não botasse Robocop, ia falar, esse filme é parecido com Robocop. Mas ele só é parecido com Robocop porque tem um monte de referência ao Robocop. Se ele botasse só as partes que tem a ver com o cara-máquina, seria outro filme sobre o homem-máquina. Tem tantos filmes sobre Homem Máquinas por aí que não é só Robocop. Ah, mas pode ter certeza que eu falar. Ah, mas aí é foda-se. Aí pelo menos o pessoal não ia poder xingar dizendo que é porque o Robocop antigo era melhor. Eu não sei. Eu ouvi, infelizmente, o Nerdcast com Afonso Solano. E não tem como escapar do Afonso Solano. Teve. E era o Afonso Solano falando. E o Afonso Solano falando perna. É claro que ele não gostou, você acha que ele vai gostar? Eu não tenho nada contra o Afonso Solano, mas a parte de indicações de filme dele eu deixo pra lá, porque o cara não gosta de curtir na vida doidada, então. Nossa, lá, velho. Essa merda aí. Se o cara não gosta de curtir na vida doidada, eu perdi meu respeito com relação a filme. Aí. Não, ele falou um monte de coisa. Ele teme em querer concordar. Querer comparar contigo, eu não vejo essa necessidade toda de comparar contigo, mas beleza. Porque ele é muita coisa de saudosismo dele, sabe? Falar que a família do Robocop antigamente era muito bem tratada e tudo mais, assim. Eu não vejo, eu acho a família muito bem mal feitinha. A única coisa do problema que eu achei do Robocop é que eu achei muito rápido, cara. Ele fala de muita coisa muito rápido passando as cenas, sabe? Uhum. Eu acho ele muito rápido, é rápido demais. Eu sei lá, eu me diverti. Eu gostei muito. Ele falou que as cenas de ações são ruins, mas eu gosto das cenas de ações do filme. Eu gosto também. Eu gostei da cena com o Ed 220 lá, que acho que é de 220. 220? É, eu não lembro agora. Ah, o robozão, sim. O robozão. Eu achei legal ali. Embaixo do Edge 220 pra desviar do tiro dos caras. Eu gostei de todas as cenas de ação. Então nada a tirar nisso, não. Achei muito legal. A única coisa que eu concordo é o finalzinho mesmo, que é bem fraquinho. Mas de resto eu gostei. O Padilha, na segunda-feira após o filme, ele deu uma entrevista pra uma. Não sei se o nome. Um programa lá da TV Cultura. Roda Viva, pronto, Roda Viva da TV Cultura. Isso, provavelmente é a Roda Viva. Não, foi o Roda Viva. Eu assisti na internet, depois não assisti isso. E os caras ficavam perguntando pra ele, falando coisas do filme, sabe? Eles, tipo, falaram o filme todinho. Eles deram spoiler pra todo mundo, foda-se. Exatamente. Né? É foda. Não, mas sei lá, eu gostei do filme, eu achei que eu não ia gostar. E ainda mais eu ganhei um ingresso de graça pro cinema. Vixe, então, olha que... Era a promoção do cinema no carnaval. Se você entrasse em um filme no cinema no carnaval, você ganha um ingresso de graça até dia 30 de março. Olha que beleza. Mas mesmo assim, Robocop, acho que vale a pena o ingresso do cinema. Vale, é legal. O filme é bom. Principalmente se você não viu o antigo, ainda é mais legal. Não, eu não sei, eu acho que você pode assistir o antigo de boa. Não, você pode, eu tô falando, se você não viu, você vai sem nenhum preconceito, sem nenhuma comparação, nem porra nenhuma. Acho que a experiência é até melhor. Eu acho difícil, você já viu o antigo, você. Nenhum momentozinho você comparar. Você viu que. Aliás, tu viu que esse negócio do preto foi uma brincadeira com o Tropa de Elite, né? Não vi, eu não sabia. Eu achei tão. Deu um monte de brincadeira com o Tropa de Elite, pro sinal. O preto é meio bobo, é desnecessário, tudo bem, mas eu acho que o visual tinha que melhorar mesmo, porque aquele visual antigo era meio zoado. Agora eu achei foda uma cenazinha. É a cena que mostra o que restou do corpo dele, né, depois da cirurgia. E aquela cena eu achei foda. A cena que aparece só o. Essa cena é muito maneira. É aquela que te choca mais do que o rosto dele no capacete lá. Com certeza. É muito foda, eu também gostei. A cena é muito boa. Com relação a isso, cara, só uma outra comparação rapidinho do filme dele com o Padilha. É só deixar claro que, por exemplo, o Padilha ele foi pelo caminho inverso do Robocop. No Robocop, o Alex Murphy ele é um robô. Ele é um robô que tem. Que colocaram uma espécie de feição humana, vamos dizer assim. Tem um homem, mas ele não age como homem. Nesse aqui, não, ele tem um homem que o pessoal tá robotizando. É diferente, sabe? Só essa coisa que é importante destacar. A grande diferença do filme é essa. Sendo que também a grande crítica é diferente, né? O anterior era as grandes corporações. Esse agora, o Padilha disse que era... Que ele tava querendo ver essa questão dos drones... Dos drones sem controle e tal. Esse negócio da robotização da guerra. E é isso, cara. É, é um filme legal. Dá pra passar o tempo, eu gostei. E foi melhor do que a menina que roubava livros, que eu saí destruído do cinema. Que filme triste, não vejo. Você achou tão triste assim? Eu não achei tão fraco. Eu achei triste. Triste. Não. Achei. É, eu tenho um momento de felicidade. O final é legal, vida, cara. Né? O final é legal, não. O final é feliz, vamos dizer assim. Ah, mais ou menos. É diferente do 12 anos de escuridão, que eu não tenho o menor problema em falar, porque se você for ler a sinopse, você descobre. No final, não importa o quanto o cara sofre, no final o cara se fode, sabe? O final não é totalmente. Ele não é totalmente feliz. Então é foda. Os 12 anos de escuridão, você sai do cinema com vergonha de ser um ser humano, cara. É. Mas mesmo assim eu não gostei muito da menina que roubava livros, porque não é um filme que eu vou ver no cinema, mas foi obrigado por causa da namorada, né? Pois é. E é isso? É isso. Pode passar pro próximo. Ok. Eu indico Vidas ao Vento. Então, cara, na mesma semana que eu fui ver o Robocop, no final de semana depois, no domingo, na verdade, depois, teve aqui a pré-estreia do Vidas ao Vento, né, que é o Kazeta Tinu, do Miyazaki. E, cara, eu, a primeira coisa que eu fiquei impressionado, assim, ele foi um filme que ele ficou no circuito fechado, né? Então só tinha um cinema aqui passando, que é um cinema não muito grande e tal, mas que passa esses filmes que não vão pros grandes, que não são os grandes blockbusters e tal. E, cara, acabou o ingresso na pré-estreia do filme do Miyazaki, caralho, que foda! O filme tava lotado, não tinha mais lugar. É, foi muito legal isso. É bem legal mesmo. E o filme é muito. Ele é muito bom, cara. Assim, pra mim, depois de ver o filme, eu considero que ele é o segundo melhor filme do Miyazaki. Ainda Mononoke Man ainda é meu preferido. Mas o filme ele tem tudo que o Miyazaki gosta, vamos dizer assim. Tudo que o Miyazaki gosta de mostrar. Ele tem personagens femininas fortes, embora o foco não seja personagem feminina. Ele tem um protagonista que evolui bastante durante o filme. Tem aviões e aviões e aviões pra caralho. Porque o filme conta a história do Jiro Hirokoshi, não lembro agora, que começa ele um pouquinho na infância, mas a história mesmo se passa com ele adulto, que ele vai ser um design de um dos aviões mais famosos do Japão durante a guerra. Ele não se foca na guerra, isso é importante deixar claro. A guerra é uma coisa que existe no mundo, você sente a importância da guerra no mundo, tanto que tem um momento que eles vão pra Alemanha e tal. E, cara, um filme, além de ser muito bonito, o mais legal, cara, é a riqueza de detalhes, sabe? Cada modelo de avião que ele fala existiu. Você vê aquelas réguas daqueles matemáticos fodões e arquitetos desenhando as coisas. Cara, tem cada tracinho. Se você pegar a régua, ela tá milimetricamente elaborada, sabe? É muito foda. Os detalhes em algumas partes do cenário e as partes de fantasia que sempre tem nos filmes do Miyazaki também são muito bem feitas. É muito bom, cara. A única coisa que não é 100% é que o Hideaki Anno como o dublador do protagonista ficou nada a ver. Porque o Hideaki Anno tem a voz de um senhor de idade de uns 40, 50 anos e o protagonista tem 20, sabe? Mas o filme não é ano passado? Olha aí a explicação. Hã? O filme não é ano passado? Não é no tempo passado? É durante mais ou menos a época da guerra. Então aí, ó, viu? Por causa disso sempre tem voz de velho, porque ele é velho. Não, ele está apenas... faz sentido. Você não entendeu a pintura. Não faz sentido. Não faz sentido algum. Todos os personagens são muito bem dublados, só o protagonista que ficou estranho. E te vê que foi um personagem que foi dado pro Hideaki Anno por causa da amizade do Miyazaki pelo Hideaki Anno. E é interessante que assim, o Miyazaki, inicialmente, ele não queria fazer esse filme. Ele quer fazer uma continuação do Ponyo, que tu adora tanto. Nossa senhora. Só que o produtor do estúdio Ghibli disse, não, vamos fazer esse filme. Porque assim, o medo é que como é um filme que fala sobre avião de guerra e tal, é que não fosse um filme vendável, que o pessoal não gostasse, que criticasse muito. E muita gente criticou. Só que, no final das contas, foi um filme que fez bastante sucesso, como foi o filme da Ghibli, e o pessoal elogiou bastante, apesar de toda essa questão de falar da guerra e tal. E, cara, é um filme excelente, é muito bonita, a trilha sonora é espetacular, é, todas as cenas de voo dos aviões são muito boas. É, cara, é um filme que eu indico mesmo, assim, pra quem gosta. E é legal pra gente, porque não é um filme infantil, ele é mais. O próprio Miyazaki falou, esse não é um filme que eu fiz pra crianças. Ele não é, não tem nenhum momento que eu possa dizer assim, tá, tem um momento de fantasia, mas ainda assim não é pra crianças, sabe? Então é muito. Uhum. É diferente do que o Miyazaki faz na maioria dos filmes. O Miyazaki quase sempre faz os filmes pra criança, que também tinha uma frase lá que ele falava que ele gostava mesmo de fazer, era esses filmes pra o público pro infantil e que pegasse toda a família. Mas ele não, esse é um filme bem mais sério e bem mais pesado, embora não tenha muitas mortes e coisas do tipo. Mas é um filme bem mais sério que. Eu diria assim, ele tá quase do mesmo nível de seriedade do Mononoke. O Mononoke ele é mais pesado porque tem todas aquelas cenas de morte, de decepção de braço. Eita, eu lembro disso. Mas acho que também é um filme pro público adulto. E ele tem muitas coisas que remetem toda a história do que ele fez até hoje no Ghibli. Então, cara, é muito bom. Eu indico, assim, quem puder assistir, quem não pode assistir no cinema porque tá no circuito fechado, vai, depois, quando sair em DVD, Blu-ray, ou no pior dos casos, na locadora mundial, pegue e assista, porque é um filme excelente, é um filme muito bom mesmo e vale a pena. E pra quem pode assistir no cinema, por favor, vá no cinema. E é isso, cara, eu indico aí Vidas ao Vento, excelente filme. Um dos melhores filmes que o Miyazaki já fez, pra mim só não ganha mesmo do Mononoke. Eu recomendo Em Chamas. Livro já ia perguntar se você ia recomendar o Toshimana. Deixa eu completar. Olha que piada. Não, não vou mais recomendar esse livro. Tá bom? Não, eu comentei. Em Chamas, eu já comentei com você que eu tinha lido o primeiro livro, né? E eu comecei a ler o segundo. Pessoal, só para o pessoal que não tá entendendo, Em Chamas é o terceiro livro do Jogos Vorazes. É, eu pensei que você ia acompanhar de novo a piadinha. Não. Eu já tinha comentado aqui que o primeiro livro você não precisava tanto ler ele em comparação com o filme, mas o segundo livro é bem diferente do filme, assim. Eu tô lendo. Eu falei terceiro. É isso. Diferente do segundo filme, que eles cortaram bastante coisa, bastante conteúdo. Eu não sei se vai ter no terceiro filme. Eu gostei bastante do segundo filme. Então, mas falta muita coisa, assim. Falta. É que no primeiro filme eles não mostraram, mas é. Existem uma espécie de escravos do Capitol, que eles são uma espécie de traidores, assim, do Capitol. É, Capitol, aqui no livro ele fala Capitol. Desculpa. E assim, aí inclui algum monte de coisa, pessoa que ela conhecia que vira esse tipo de escravo, que tem a língua cortada pra você não se comunicar com ele. Muita coisa diferente. Eu acho que eles ainda vão botar esse conteúdo que tá faltando no livro, tá faltando no filme. Eles vão botar nesse terceiro filme que eles vão enrolar com dois filmes. Mas ainda faltou bastante coisa. Eu senti falta deles falarem do 13º distrito, que tá acontecendo lá. Eu não posso falar, seria spoiler. Mas isso com certeza vai ter no terceiro filme. Também não mostraram como aquele bêbado que é amigo deles, o Hammond, como ele ganhou o campeonato dos Jogos Vorazes, que é uma parte bem legal do livro. Então falta bastante coisinha, que aos poucos vão juntando, que é muito conteúdo que você acaba ficando de fora. E pra quem é fã do filme... Hã? Sempre tem. Sempre tem. Mas pra quem é fã do filme, assim, se você quer mais conteúdo dessa história que você gosta tanto, você dá uma lida nesse segundo livro e parte pro terceiro também. Aproveitar enquanto o filme não começa. O primeiro livro você pode pular, que ele não tem tanta coisa demais assim, não. Mas o segundo já perderam muita coisa na tradução, é adaptação. Mas é isso. A personagem ainda tá chata, mas eu já tô começando a aturar ela. Não é tanto assim. Mas é. E também eu sinto meio falta no filme, agora que eu li o livro, da relação dela com o Pita. Porque o Pita no livro ele mostra que ele é apaixonado por ela mesmo, gosta de dar beijo, ficou chateado pra caralho com ela e tal. Mas no livro, no filme ele não, parece. Mas eles tentam, No segundo filme eles tentam. Eles tentam, mas não chega a ser tanto, hein, Vilazo. Se tu pegar o livro pra ler, você vai ver que é absurdo, assim. Quando eu vi o filme, eu já percebi, não, eles diminuíram esse negócio aqui, mas eu não achei ruim, não. Tem que ler o livro pra ver. É. Mas é isso, eu só queria recomendar mesmo pra vocês darem uma lida em esse livro. Eu gosto muito da história, eu gosto muito dos filmes, não é por causa disso que eu desconsidero os filmes, mas é só pra dar uma lida mesmo. Tá baratinho, não tá tão caro o pacote com os três. Acho que tá R$49 ou R$50. Eu sei que você tava lendo de graça no celular. Não, mas eu comprei. Eu leio de graça, mas depois eu não sou um verme tão grande assim. Eu sou fã, eu você vou dar mouse. Dinheiro, mouse eu não comprei porque eu li na biblioteca, né? Então, eu não fiz tão errado, eu não pirateei o mouse. Então, foda-se. Então é isso, leiam livros, crianças. Eu agora eu vejo como eu sentia a falta de ler livro aí, Vilazo. É bom. Eu não tava lendo antes, mas agora eu tô lendo direto. Eu lendo o terceiro livro do Game of Thrones, que eu não sei quando é que eu vou terminar. Tem 1 milhão de páginas sobre a Bíblia. Eu tô quase na página 400, cara. Agora eu tô chegando na metade do livro. É assustador isso, viu? Você vê o quanto você já leu e vai olhar, puta que pariu, tu bota mais na metade pra ler. E o foda do Game of Thrones, cara, é que o Game of Thrones, como tu leu pelo menos a primeira página do primeiro capítulo, então tu sabe. Eu li o prelúdio, que é os caras na floresta, caminhando na floresta. Olha ali. É essa a minha experiência total. Cara, vai pra série, porra. Esquece o livro então, vai pra série logo. É bem fiel. Pior que a série é bem fiel mesmo. Agora, eu queria falar o seguinte, cada capítulo é um personagem, né? E tem aqueles personagens que você acha mais chato que outros. Ou às vezes você nem acha chato, só que a outra história do outro personagem tá tão legal que dá vontade de você pular. Só que, como já tô no terceiro livro, eu sei que se eu pular, toda a história que aconteceu no meio do caminho dos outros personagens, eu vou perder. Eu vou chegar com spoiler lá na frente. É tipo, eu pulo todas as histórias, só que o cara morreu na história do outro personagem. Aí quando eu chego lá na frente, o cara morreu. Como assim o cara morreu? Aí é foda, eu tenho que ler todos os personagens pra não errar nada. Eu sei que tem gente que pula, mas eu não consigo, cara, eu não consigo. É foda. O Game of Thrones, eu quero ler o livro, eu vou ler o livro dessa porra. Não vou ler a série, não. Cara, eu não vou ir pelo caminho mais fácil. Cara, porque é foda. Porque quando você termina o primeiro livro, já é uma. E é desgastante. Você termina o primeiro livro. Aí você tem o segundo livro que não é tão bom. Aí quando você vai pro terceiro livro, que é muito bom, cara, mas é tão grande que você fica, puta que pariu. Porque eu leio outras coisas, né? Então eu tenho que parar pra ler outras coisas também. Então não dá pra ficar lendo direto ali. É foda. Acontece. Então termina aí esse bloco. Então é isso. Leiam e fiquem com o próximo. Próxima recomendação. Eu indico Piteco Ingá. No podcast eu indiquei o Chico Bento, né, o Pavor Espacial. E agora eu indico a última gráfica do MSP, que é o Piteco Ingá, que é uma história do Piteco, que é um personagem que particularmente eu não conhecia. É um dos personagens do Mário Souza que eu não conhecia. O autor é o Chico, não lembro qual, eu não sei qual o nome real dele, não lembro, na verdade. É o Chico com S e K. Eu li essa quarta graphic novel. Tu chegou a ler também, não foi? Eu tenho ela aqui. Mas tu leu? Eu li no dia que eu comprei. Ah, tá. É porque eu tinha ela faz muito tempo, só que eu não tinha lido ainda. E, cara, assim, eu concordo com o que muita gente falou, que a história dessa graphic novel é a mais completinha, a mais história, como é que pode dizer assim, um pouco maior do que o normal. Que não é uma história que você pensaria em ver nas tirinhas ou nos almanacs. É uma história bem separada. E a arte é muito boa, a arte do Chico é realmente muito boa. Mas eu devo dizer que, assim, por mais que eu tenha gostado, eu gostei bastante, ela não me empolgou tanto quanto o Astronauta, nem me emocionou como o Turma da Mônica. Mas, assim, é uma história muito bem feita, ela tem várias referências à Paraíba, que é de onde o Chico vem. Ele mora, acho que na França, nos Estados Unidos, eu não lembro. Só que ele é paraibano. E ele pegou referências a coisas da pré-história que são coisas que foram achadas na Paraíba. Essa ringá, que é uma pedra que tem vários desenhos de civilizações pré-históricas, ela realmente existe, né? Foi o primeiro tesouro arqueológico grandioso achado no Brasil, inclusive. E é legal essas referências, essa brincadeira com uma espécie de folclore ancestral. E, cara, assim, é muito bem desenvolvido, a arte é muito boa, vale a pena, a história é legal, é interessante. E é melhor do que o Chico Bento, eu acho melhor que o Chico Bento. Cara, e vale a pena comprar a graphic novel. Eu não comprei a capa dura, não sei se há necessidade de comprar a capa dura. A impressão, a qualidade gráfica da Atunada também é lindíssima, é muito, muito bem feita mesmo. E, cara, é um dinheirinho que vale a pena investir se você gosta de quadrinhos, porque é um graphic novel, vale mesmo, assim. Eu gostei, né? Não sei quanto ao Hulk. A única coisa que eu achei é que ela é meio curta. No final parece que faltou alguma coisa, sei lá. Não, parece que do nada acaba. Assim, do nada eles resolvem tudo e tudo volta. Não sei se posso falar isso, né? Eu não achei que do nada resolve tudo e acaba. Eu achei que, assim, o caminho pra chegar até o final foi muito bem trabalhado. E quando chegou no final a resolução é muito rápida. É muito... Ah, foi isso? É tipo um Deus Ex Machina, né? Do nada. Só isso. É, tipo, você pensa que vai ter um confronto épico e não sei o quê, e não. Mas a revista é excelente, assim, eu gosto muito do desenho. A parte que aparece o Caipora lá, Caipira, sei lá. Uhum. Caipira não, né? Caipora. Que é um bicho bizarro, assim, um bicho. Todos os deuses. Eu nunca tinha visto. Bonito assim, mas tem uns traços bizarros também. Eu gosto muito da representação dele dos deuses. Eu gosto muito da representação dele dos personagens do Maurício de Souza. Sim. Ah, aquela amiga da mulher do Piteco a lá. Que no desenho do Maurício é um bagulho bizarro, é um trambolho lá, é um dragão bizarro. E no desenho dele é mais. É um dragão, entendi. Ela tem um dente pra fora, malandro. Ela é um traveco. Parece um homem, parece um. É um traveco do Ronaldo, é absurdo. Mas é legal, é bem legal a revista. Assim, eu não li o do Astronauta, mas depois de Laços ela é minha preferida. Eu li três do Chico Bento, eu não gostei. Não gostei do Chico Bento, cara. Achei bem fraco, assim. Desculpa. Não, tudo bem. E eu só pede pra mim de Laços porque eu tenho muita nostalgia com o Turma da Mônica. Então, não tinha como comparar, assim. Eu concordo, Como eu disse, o Teco não é um personagem que eu conheço. Não lembro de ler tirinhas do Teco. Talvez até tenha lido, mas não lembro, assim. Eu lia, mas era tipo aquele cara que ele caçava, mas ele fugia da mulher. Uhum. A mulher ia atrás dele, ficava brava, tentava casar com ele de qualquer jeito, ele sempre fugia. Foi a minha indicação, então. Piteco, Ingá, o Luke também recomenda. Eu recomendo, é muito bom. E é isso aí, vamos para as considerações finais. Pessoal, aqui nas considerações finais, estamos para terminar o podcast pós-carnaval. Luke, quais são as suas considerações finais? Faça propaganda, se tiver alguma. Minhas considerações finais é que se você for beber, não misture bebida, você vai ter uma ressaca filha da puta depois, você não vai poder aproveitar o carnaval. Porque é aquela coisa, né? Você tá tomando lá seu chopp de vinho lá, divertido, cantando esquidolelê, aí seu amigo te oferece vodka com energético. Não, não beba, não faça essa merda, não faça que nem eu. Vai, que você se fode depois. Mas o depois, cara, só o futuro dirá. O problema é que eu fiquei com tanta ressaca que eu não consegui sair no carnaval no dia. Eu fiquei em casa. É, foi num dia aí de outra história. Considerações finais, Luke, é só essa do carnaval? É só essa. É uma decisão que você vai ter na sua vida, você vai ter pouco tempo pra decidir, mas não faça dela. Vou fazer duas recomendações aqui antes, na parte final, só pra você olhar de sites. Eu só recomendo dar uma olhada, não sei se precisa comprar. É um site de venda digital da... Diz que era editora Mitos, mas na verdade era Panini, né? Que é o Mais Gibi. Não sei se você já viu. Não. É um site que... Ele tem pouca coisa atualmente, mas ele tem alguns materiais legais. Tem alguns materiais gratuitos, inclusive. Você não precisa pagar porra nenhuma pelo material. E ele tem, por exemplo, ele tem o do Otone, do Vitor Cafage, que não tem versão impressa. Inclusive, a versão que ele tem lá é 3 vezes mais barato que o impresso que o Vitor fez. Tem alguns quadrinhos da... Tem o Combo Rangers também, por R$24,90. Tem alguns quadrinhos de alguns autores... Como é que pode dizer? Autores da cena independente do Brasil bons. Tem o Juiz Dredd, do 1 até o... Acho que até o 6, até o 7, não sei. Mas é um site interessante e é uma iniciativa razoável para poder vender quadrinho digital. Espero que vingue, espero que o pessoal comece a comprar e que venha mais títulos. Outra indicação rapidinho é o Znext, para quem já conhece a revista, saiu a edição 9. Para quem não conhece, a Znext é uma revista digital de quadrinhos independentes brasileiros no formato mangá. E que eu apoio, o Anime Portfolio apoia, e tem conhecidos meus trabalham nela. O editor principal dela é um amigo meu. E quem gosta de quadrinhos e quiser dar uma olhada, é só entrar no site das Next, cujo link vai estar no post. O site está novo, foi essa semana, é remodelado o site, então vale a pena dar uma olhada no site. E é isso, tenho muito mais coisa a falar. Essa semana foi uma semana de poucas coisas, teve a enganação que a gente não falou aqui, mas o pessoal dizendo que ia sair aquele skate do De Volta pro Futuro. Mas era a maior enganação do mundo. Mas eu tenho certeza que isso virou uma notícia do fodona. Virou um hit na internet, né? No primeiro dia, mais de 5 milhões de acessos no negócio. É, o pessoal acreditou no Tony Hawk, né? É, e depois o Tony Hawk ainda fez um vídeo dizendo, não é verdade, é brincadeira. Ainda não é verdade, ele falou. Tio, mané. Dr. Brau também fez um vídeo pedindo desculpas. Mas bem, é isso aí. Vamos ficar por aqui até daqui a 15 dias. Falou, galera. Tchau, tchau.